mas não vale viver a vida assim. Nas asas do sonho é bom andar sem norte. Não preciso vistos, nem uso passaporte. Não tenho limites, parar não é comigo. Se ouço o meu amor dizer, eu vou contigo. Ter essa certeza é a luz de um novo dia. Vai, meu balão doiro, envolto em fantasia. Sobe, sobe, balão, sobe. Vai pedir àquela estrela que me deixe lá viver e sonhar. Levo o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei um lugar ideal para amar. Sobe, sobe, balão, sobe. Vai pedir àquela estrela que me deixe lá viver e sonhar. E sonhar.